sou para mim. As frutas aqui na terra um dia terão fim. Encontrei um tesouro e posso dizer assim: é o verbo vivo de Deus que testifica de mim. É o verbo vivo de Deus que testifica de mim. Enquanto aqui viver,